O sim toca triste nesse dia, e o povo leva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve, rainha, salve, salve, salve, rainha, que estás no céu, olhai por ele. Salve, salve, salve, salve, rainha, salve, salve, salve, rainha, salve, salve, salve, rainha, salve, salve, salve, rainha. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora, mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de correr, falas eu te escuto. Passa tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Mas o tempo é tão ruim, segundo. Deixa de estar a meu lado e não mais te vás embora. Deixa de estar a meu lado e não mais te vás embora. Para meu coração, coitado, viver na vida uma hora. Para meu coração, coitado, viver na vida uma hora. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. Acabamos nós de ouvir mais três fados. Começamos com Nuno da Câmara Pereira com o Cavalo Russo, passamos pelo João Maria Tudela com Salve, e por fim Maria Teresa Noronha, Fado das Horas. Vamos ficar de seguida com Carlos Guilherme e O Dia da Espiga. Não se esqueçam, passem pelo nosso blog que está no endereço radioondanacional.blogspot.com. Consultem tudo o que nós lá temos, quer de programação, locutores, novidades, vejam o que há lá. Lá, lá, lá, lá, porque este dia da espiga é o arauto do dia em que o trigo há de dar pão. Jorro vinho dos pichéis para os lábios das moçoilas, mais vermelhas que papoilas, com as larachas dos manéis, há merendas pelos prados, gargalhadas pelo ar, e a bainha dos balados ouve-se de murmurar. Maria, são teus olhos azeitonas que chovem, são teus lábios qual cereja, os teus seios, cachos de uvas que abandonas, à vindima desta boca que os deseja. Maria, são teus olhos azeitonas que chova, são teus lábios qual cereja, os teus seios, cachos de uvas que abandonas, à vindima desta boca que os deseja. Tomam todos os caminhos e até mesmo os pobrezinhos fingem ter certa alegria, e na volta já sentindo que foi tudo um sonho em vão, vindo a ecos repetindo pelo espaço esta canção. Maria, são teus olhos azeitonas que chova, são teus lábios qual cereja, e os teus seios, cachos de uvas que abandonas, à vindima desta boca que os deseja. Maria, olhos azeitonas que chova, são teus lábios qual cereja, e os teus seios, cachos de uvas que abandonas, à vindima desta boca que os deseja. Portugal, de Leste a Leste. Qual é a tua, ó meu? Andar-se a dizer quem manda aqui sou eu. Qual é a tua, ó meu? Nesse peditório que sua já deu. Qual é a tua, ó meu? Andar-se a dizer quem manda aqui sou eu.

cheia. Essas pupilas enormes de querer, onde a infância se espera e onde o futuro dorme numa fluidez vermelha. Essas pupilas enormes, onde a infância se espera e onde o futuro dorme numa fluidez vermelha. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Olá para todos os ouvintes, mais uma vez cá está Narciso Gonçalves na locução de Portugal Leve a Leste. Já se faltam 8 minutinhos para o fim desta primeira hora. Acabamos de ouvir mais três que por aqui passaram. Começamos nós com Paco Bandeira e É Por Isso Que Eu Vivo. Depois Carlos Paião com A Marcha do Peão das Nicas. E por fim Lara Lee com Lagoas de Senzala. Agora vamos ficar com GNR e Vídeo Maria e por fim Humanos com Maria Albertina. E assim vamos até ao final desta primeira hora. Eu voltarei depois do sinal horário para fazer a segunda de Portugal Les a Les. Fiquem por aí, ficam na boa companhia da Rádio Onda Nacional. Eu volto já. Onda Nacional, a melhor companhia na web. Portugal, de Lenço Alegre. Há em mim um profano desejo a crescer. Sinto a língua morta, o latim vai mudar. Os santos do altar devem tentar compreender o que ela faz aqui fumando. Estar a meditar. Logo pinta, ai suave, eu me vendo, me arrependo, desconjuro-a. Aqui é uma água fria, por ela assalto a caixa de esmola. Aqui é uma água pinta, com ela eu desço ao inferno de dança. Aqui é uma água fria. Deixa que eu te diga, ah, Maria Albertina.

perto do teu Paulinha. Paulinha, Paulinha, Paulinha. Paulinha, não fugir de mim. Paulinha, não sejas assim. Paulinha, eu amo só a ti. Hey! Hey! Eu amo só a ti. Eu amo só a ti. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Estou eu então, depois do sinal horário, depois de iniciar musicalmente esta segunda hora. Sou Narciso Gonçalves, realizo e apresento Portugal de Lés a Lés. Começamos esta segunda hora com os Pesticida e o tema Paulinha. Agora vamos ficar com Filarmónica do Gil e Um Homem Como Eu. Não deu. Todos tais.

sabia dizer: ama-me, leva-me pra lá. O meu horizonte fala-me de amor. Portugal, beleza, Leite. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Pois bem, meus amigos, continuo a fazer-vos companhia cá deste lado. Passaram por cá mais três, começamos com a Filarmónica Gil com o tema Um homem como eu, depois Luís Represas a dizer que neva sobre a marginal e por fim Santi Pecadores, Fala-me de Amor. Esta é a vossa rádio preferida. Passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Consultem e façam-se nossos amigos em www.facebook.com/ondanacional. Temos também endereços de e-mail para que possam fazer chegar até nós a vossa opinião. Se o quiserem fazer para a rádio, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. Se quiserem dirigir alguma coisa mesmo para mim, façam-no para narciso.ondanacional@gmail.com. Vamos continuar a ouvir música, vamos ouvir João Pedro e o tema Salta Coração. Esta canção, meu coração, salta, engraçado, engraçado no fare. Resineiro é engraçado, engraçado no falare. Oh, eu ai, ai, que na terra deu. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. Oh, eu ai, eu ai, que na terra deu. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. Já tenho papel e tinta, caneta e mata porão. Já tenho papel e tinta, caneta e mata porão. Oh, eu ai, para escrever ao resineiro. Oh, eu ai, que trago no coração. Oh, eu ai, para escrever ao resineiro. Oh, eu ai, que trago no coração. Resineiro é casado, é casado e tem mulher. Resineiro é casado e tem mulher. Oh, eu ai, vou escrever ao resineiro. Oh, eu ai, quantas vezes eu quiser. Oh, eu ai, vou escrever ao resineiro. Oh, eu ai, quantas vezes eu quiser. Resineiro é engraçado, engraçado no falar. Resineiro é engraçado, engraçado no falar. Oh, eu ai, eu ai, dirá terra dele. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. Oh, eu ai, eu ai, dirá terra dele. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Pois bem, já por cá passaram mais três músicas, mais três cantores. E eu já cá estou de novo. Começamos este trio com João Pedro e Salta Coração, depois Fernando Concha com o conjunto Mistério e Um Pequeno Nada. Depois Tonicha com Resineiro Engraçado. Agora vamos virar um pouco para o fado. E vamos começar com Edmundo Bettencourt com o tema Fado Crucificado. Depois passa por cá o Carlos Ramos e por fim a Marisa. Somos a Onda Nacional, a melhor onda da web. Ave Maria. Padre nosso, um santo abraço. Ave Maria, São Beijo. Padre nosso, um santo abraço. Rosário, os meus desejos. A cruz é abrir meus braços. Rosário, os meus desejos. A cruz é abrir meus braços. Má fama que diz quem ama não tem juízo. Podem de tudo acusar que ao amor nada lhe importa. Não se faz anunciar e para entrar não bate à porta. O amor é louco, não façam pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente. Já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. O amor é insensato, nunca vi tonto maior. Vive sempre em desacato e se o maltrato ainda é pior. Anda por aí à toa, liga a todos e a ninguém. Ora amua, ora perdoa e até magoa quem lhe quer bem. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente. Já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. não sente, fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louco por ti. Portugal, de Lés a Lés. Aguentarão, pobrezinhas, as fúrias da natureza. Paixão não é linha reta, nem fado é certeza. Nesta vida foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. Na mesa dos sentimentos o coração é um dado e rola com as guitarras. E dá um número que é fado. O um, o dois e o três fazes da mesma verdade. O quatro e o cinco já são o jogo da felicidade. O número seis é saudade. Por ela venho cantar. Abriram portas à alma e agora é vê-la dançar. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. Se nos pôs cá nesta vida foi para jogar o fado. Ai, se nos pôs cá nesta vida foi para cantar o fado. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Três fados que por aqui passaram. O Edmundo Bettencourt trouxe-nos o tema Fado Crucificado, depois Carlos Ramos com O Amor é Louco e por fim Marisa com Fado Corvo. Agora vamos ouvir o Marco Paulo, diz que tem dois amores. De seguida, José Afonso. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais.

estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Mais duas canções por aqui passaram. Desta feita passou por cá Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores, e José Afonso com Vampiros. Agora vamos tocar mais outra vez de novo fado. Vamos ficar com o César Morgado e com o tema Um Telegrama. Eu volto no fim destes três fadinhos para me despedir. Um dia um telegrama recebeu, em que dizia no arranco forte: bem depressa vir-me, filho meu, e se chegas primeiro que a morte. Sem poder esconder a sua mágoa, vai num táxi em louca corrida, e com os olhos quase rasos de água, ao chofer assim lhe dizia: corre, chega primeiro que a morte. Anda, ó que dor forte me dá. Quero com que se teu carro cortes estradas que se prolongam até lá. Quero beijar minha mãe querida, quero vê-la com vida para eu ser feliz. Quero dá-la a sua benção, o eterno perdão em tudo quanto lhe fiz. O carro tanto correu que voou, pois talvez perseguido pela má sorte, e já longe uma curva encontrou, e os dois tiveram logo a morte. Ao receber a notícia, a pobre mãe, que no caminho tinha morrido seu filho, ela com pouca vida morreu também, mas antes deixou este estribilho. Vinhas em louca corrida, filho, julgando tu me dares vida, pois tua mãe já o sentia. Sim, toda a esperança perdida. Agora que eu também vou dar fim, tu morres tu por mim e eu morro por ti. Que Deus perdoe lá no céu a mim e ao meu filho em paga do que sofri. Que Deus perdoe lá no céu a mim e ao meu filho em paga do que sofri. Que talhas com teu as tábuas do meu caixão. Mas a tua vida não. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Mas a tua vida não. Aromas dores e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Mas a tua vida não. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Mas a tua vida não. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Pois é, meus amigos, aqui estou eu, estou-me a despedir de todos. Já só faltam 2 minutos para o fim deste programa. Despeço-me de todos até ao próximo programa. Sem antes vos dizer quem por aqui passou, foram César Morgado com o telegrama, depois Amália Rodrigues, Povo Clava no Rio e Ada de Castro, Não Me Tires Poeira aos Olhos. Adeus para todos, até ao próximo programa. Por favor, nunca te esqueças, sei quando estás a mentir. Não me digas o que não sentes, basta. te desci do trono desses tempos mais atrás. Não me atires poeira aos olhos, julgas ter o mundo aos pés. Não quero, pois não sou quem tu pensas, talvez outras tu convenças, mas eu já sei quem tu és. Não me digas o que não sentes, basta de intrigas, pois sei que mentes. Vivo perdida, sem rumo, sem ideais, ando só.